Quando o pessoal ouve tranca-ruas, já traduz que vai ser alguém que vai vir pra bloquear o caminho. Bloquear o caminho do mal, só se for, né, meu? Dá maledicência. Mas se for pra abrir também, a porteira é de arma pra botar pra fuder. Abre! Eixo! Eu sou o rei da casa pequena. Trabalho. Recebendo. Direcionando os mortos, né, filho? Pra onde eles têm que ir, de acordo com o seu merecimento. Ó, nego, é muita podridão, é muita porcalhada, tá certo? É uma merda só que acontece nessa porra dessa sociedade hipócrita, tá certo? Onde muito se fala e pouco se faz. Mas, aquele ditado que se diz aqui na terra, tá certo, nego? Mais vale um bife sangrento do que um coração e um pensamento violento. Não é isso, nego? Eu tenho muita estrada a percorrer. Já tenho meu trono, tá certo, nego? Tenho minha legião que me acompanha. Tenho meu trabalho bonito perante a lei divina que me acompanha. E a missão que me é dada é muito bem cumprida. Porque eu sou um bom trabalhador. Quem não sabe o que é Exu? Vou perguntar ao senhor. Exu é caminho, filho. Ah, é energia, é força, é determinação. Sabe, seu tiriri? Claro, aí. Ah, Exu. Da falta de conhecimento. São das principais chagas da sociedade. Não se tem conhecimento e fala merda do que não sabe. Não é, nega? Tem que se procurar estudar. Não é isso, filha? Buscar conhecimento. Como é que tu vai abrir a boca pra falar merda de alguma coisa que tu não conhece, porra? É, realmente. Como é que tu vai abrir a boca pra falar de Umbanda se tu não lê sobre Umbanda? Como é que tu vai abrir a boca pra falar de Orixá, de Oráculo, de Ebó, de Incorporação, de Viagem Astral, seja lá o que for? Se tu não leu sobre o assunto, se tu não estudou, se tu não sabe de porra nenhuma do que tu tá falando, preconceito. Preconceito é isso. E a lua se escondeu lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, meu compadre apareceu. Deu meia-noite, a lua se escondeu lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada, tranca a rua apareceu. Ela roe, ela roe, ela roe. É Mojibá, Mojibá, é Mojibá. Ele é o dado da sua gargalhada que tem fé. Tranca a rua, é só pedir que ele dá. Tava dormindo na beira do mar. Tava dormindo na beira do mar. Quando as almas me chamou. Seu tranca-rua das almas. Fala sua força. Deixa eu acender aqui pro senhor. Salve, né? Salve sua esposa, né? Salve tua mediunidade. Sensitivo, fala mais esse negócio aqui, né, por favor. Deixa bem folgado, tá certo? Salve a vitalidade de Exu, né? Saravá, moço? Saravá. Salve o movimento, não é isso? É. Salve o povo da Calunga Pequena que me acompanha. Salve. Esse é o exército de bons trabalhadores. Oh, oh. Esse é meu trono, né, filho? Sim, senhor. Esse é o trancado. Satisfação, viu? Tava te esperando, né, nego? Graças a Deus. O sino da igrejinha vai Belém pra Eló. O sino da igrejinha vai Belém pra Eló. Eu lembro que o galo já cantou. Eu lembro que a lua que é dono da gira. Vou corrigir aqui o mando. Se eu trancar a rua que é dono da gira, vou corrigir aqui o mando. Obrigado, filho, pelo presente, certo? Mas é importante agora me sentar aqui dentro do meu diálogo hoje, não é isso, nego? Saravá suas forças, viu, filho? Seu pedido foi atendido, tá certo, nego? Posso sentar, nego? Por favor. Saravá, a moça veio primeiro na frente dessa vez, não foi? Minha companheira de trabalho, não foi isso, nego? Quando você chamou, ela se fez presente, não foi, nego? Foi. Ei, graças a Deus. Salve a força da Calunga Pequena. Salve. É onde eu sou rei. Tá certo, nega? No cemitério você tranca a rua, é rei. Não é isso? É onde eu tenho meu trono, na Calunga Pequena. É onde eu sigo liderando a grande falange dos trabalhadores de luzes que estão buscando a luz ainda, né? Sim. Cadê minha cachaça? Ô, nega, vem cá. Filho. Minha cambona hoje, tá certo, nega? Bota a cachaça aqui pra eu chutar o mar. Tá aqui. Mas que linda risada que chuva vai dar. Casa, casa, casa, casa. Mas que linda risada que chuva vai dar. Saravá, Exu Calunga. Saravá, Exu Caveira. Saravá, João Tata Caveira. Saravá, Tiririca Calunga. Saravá, seu Marabô. Saravá, a minha companhia de tranca-rua das almas que se faz presente, tranca-rua das encruzilhadas também. Saravá. Muito obrigado, moça. Vai me ser muito benquista. Vai tomar um trago comigo, nego? Opa, com certeza. Isso, filho. Pega um copo nele pra ele tomar um gole da gente. Fala, Jurema Sagrada. Salve, filho. Seu Exu, qual que é o nome do senhor? Tranca a Rua das Almas. Por que que o senhor tem esse nome? Porque eu sou o rei da Calunga Pequena. Trabalho recebendo, direcionando os mortos, né, filho? Pra onde eles têm que ir, de acordo com o seu merecimento. Tranca a rua, vai lá amparar. Pegar no braço aqueles que sofreram tanto na esfera terrena, desencarnaram de uma maneira trágica. Quem recebe muitas vezes sou eu junto com minha falange. E pra recepcionar aqueles que não tiveram uma passagem também. Tá certo? Tão digna. Aí a gente recebe também com o tridente na mão furando o rabo deles. Seu Exu, muito obrigado. Quando o senhor se manifesta, que mistério se manifesta consigo? É, vem trazendo a luz de Ogum, tá certo? A luz de Ogum Choroquei. E a luz de Obalu aí também, tá certo? Sim. Mas eu sou regido, cobrado, amparado, guiado pela força do senhor Ogum Choroquei, que é o mesmo trono divino que rege a cabeça da, do meu burro. Claro que sim. Seu Tranca-Ruas, quando o pessoal ouve Tranca-Ruas, já traduz que vai ser alguém que vai vir pra bloquear o caminho. Bloquear o caminho do mal, só se for, né, meu? Dá maledicência. Mas se for pra abrir também, a porteira a gente abre pra botar pra fuder. É isso, né? Pronto. A gente abre também. Se o nego tiver merecendo levar um escoro da vida, também a gente abre pra botar pra fuder logo. Porque é assim, só assim na dor mesmo pra poder ficar da puta aprender. Já que muitas vezes não aprende pelo amor, aprende pela dor. Senhor Exu, o senhor tem um jeito de ensinar que é bastante intenso. O senhor prefere assim? Adoro, né? Eu gosto de ser ensinado assim e eu gosto de ensinar também. Porque foi assim que eu aprendi, embaixo de pau. Eu embaixo da rigorosidade da lei divina. Eu sou um representante da lei, tá certo, né? Certo. Então eu fui ensinado pela lei divina. Como é que se deve fazer? Eu deixo de fazer as coisas. Sem muita mãe, muito pai. Hoje em dia, deixar as talhas na cabeça do filho pra estar mostrando com certo rigor. Mas as coisas estão meio diferentes. Mas não pode deixar de acalentar, né, filho? O amor é sempre mais importante, não é isso? Sim. O que eu tô falando em relação a ser rigoroso com os ensinamentos. Certo. Tá certo, claro, ensinar de uma maneira rígida, com timbre de voz bom, quando se fala as coisas pra poder o nego aprender. Porque esse filho da puta tá dormindo, tranca a rua, começa a falar e ele acorda na hora. Claro que sim. Senhor Tranca-Ruas, o que o senhor tem visto na nossa sociedade que mais as pessoas, o assunto sobre o qual as pessoas mais dormem e precisam acordar? Tranca-Ruas já vem sabendo que tu vai perguntar. Sabia, filho? Opa. Sabia? Não. Eu já venho sabendo que tu vai perguntar já. Olha. Olha, nego, é muita podridão, é muita porcalhada, tá certo? É uma merda só que acontece nessa porra dessa sociedade hipócrita. Tá certo? Onde muito se fala e pouco se faz. Quer ver uma coisa? Tranca-Ruas, eu odeio, nego, é hipocrisia. Isso eu odeio, nego. Adoro pegar os hipócritas. Adoro pegar eles pra passar pelo fogo da transformação. Tá certo, nego? Hipocrisia eu odeio, hipocrisia eu odeio falsidade. É o que mais se vê nesse plano terreno hoje. Onde cada um tem que se melhorar, tem que aprender com as coisas da vida, nem eu sendo falso, sendo hipócrita. Então a capa de Exu é um manto de caridade. Ela cobre tudo, só não cobre a falsidade. Não é isso, nego? Claro, é. Valeu, que conselho o senhor dá para uma pessoa que quer trabalhar com Exu, mas tem medo de Exu? Ah, tem que ter medo mesmo, né? Tem que ter medo mesmo. Porque se trabalhar errado e começar a andar errado nos caminhos da vida, a gente vai e mete o pai, bota para fuder. Tá certo, né? Ninguém tá aqui para brincadeira, não. A gente quer trabalho sério, é cavalo. Sério para trabalhar. Pronto. Selado. Porra, se eu tenho um cavaleiro bom, meu, eu tenho um cavalo que não presta, adianta isso, filho? Não, senhor. Não, nego, eu tenho que ter um cavalo bom para montar. É. Porque se eu não tenho cavalo bom pra montar, não vem, porra. É, realmente. E quando a pessoa quer trabalhar com Exu e quer desenvolver a mediunidade, e aí ela fala, não, mas é mais importante a carne que eu como e o meu sexo. O senhor responde o quê? Prioridade. É assim, né? Se tem, eu posso botar cinza onde, nega? Não é essa casca de coco. É assim, né? Deixa eu dizer uma coisa pra vós me ser. Tá, ó. Tranca-Ruas das Almas, que aqui vos fala. Dentro dessa imensa legião de Exu, uhum, que é uma grande falange, é a maior falange de Exu. Tranca-Ruas das Almas. Sim. Aqueles que já são e aqueles que querem chegar. Certo. Tá certo que exige-se uma certa disciplina pra se trabalhar com Exu. Exige respeito, muito respeito, amor. Tá certo, né? Sim. A importância da dieta alimentar também. Porque quando você come um animal, você carrega o sofrimento da morte dele. Principalmente nesse sistema comercial que existe hoje na Terra. Não é isso mesmo? É, sim. Então você carrega aquele sofrimento que está entranhado na matéria do bicho. Meu filho, ele tem uma preferência de não gostar de comer carne vermelha. Para dia de trabalho espiritualista. Ele até evita carne, mas quando ele come é um peixe, é um frango. Uhum. É a preferência dele. Se ele comer carne vermelha, eu vou trabalhar do mesmo jeito. Uhum. É interessante a dieta alimentar, seu Jefferson? Sim. É interessante, é bacana, é, claro. Mas, aquele ditado que se diz aqui na Terra, tá certo, nego? Claro. Mais vale um bife sangrento do que um coração e um pensamento violento. Não é isso, nega? Pô. Não é isso, filha? É isso? Então é isso que eu faço valer, tá certo, nego? Claro. Mais vale um bife sangrento, um grito do almoço, do que um pensamento violento. Antes de um trabalho, um ataque de fúria e de ira, da qual os filhos de Ogum são muito propensos a acontecer. É. Muito propício a acontecer com os filhos de Ogum. Claro. Né? Porque carrega o orixá que, de certa forma, tem uma certa intolerância na cabeça, né? Pra quem tá andando, não sou negativo, né? Porque Ogum não dá caminho, Ogum é o caminho. Excelente. Respondi, filho, a sua pergunta, Deus. Sim, senhor. Seu Tranca-Ruas, se vem um ataque pra destruir a vossa casa e o seu médium, como que o senhor lida com Eita, isso? Eita, nego, vem muito, nego. Fala. Vem muito, filho. Vem ataque de todos os lados, e onde vai me ser menos, imagina. Porque o nego, além de trabalhar com a banda, o nego tem os trabalhos dele também, né? Fala. Mas cartomancia da vida, tá certo? Sim. Nesse trabalho aí eu não me meto. Quem se mete são as moças. Eu me meto só pra cuidar e dar guarda. Sim. Eu nunca durmo. Fico na porteira dele lá. Né? Quando grito, tranca a rua, tô invadindo a porteira do curral. Acorde e vai guerrear. Não é isso, nego? É. Sabe se o tranca a rua que tá presente, nego? Salve. Salve. A legião dos moços que eu tô saudando aqui também, tá certo? Sim. Seu Tiriri, seu tranca a rua, tudo presente. Então, né, quando eu recebo, eu já tô lá, de campana, esperando. Bota a cara, filha da puta. Bota a cara aí pra gente conversar. E às vezes eu até deixo um que um vazio outro passar. Quando eu noto que ele tá querendo receber uma luz da casa, um direcionamento espiritual, ainda acaba abrindo as porteiras ainda. Mas não deixo que tá fazendo se criar não, tá certo, filho? Claro. Deixa chegar lá, receber uma luz da casa, das entidades que se faz presente, e a gente bota logo para encaminhar para onde ele tiver de seu merecimento. Pronto. Seja para um tratamento, um hospital, para a escola, ou seja para o quinto dos infernos. Seu Tranca-Ruas, quando a pessoa sofre obsessão, logo diz, sobretudo se é da Umbanda, que o Exu deve estar fraco. Como que o senhor responderia a isso? Ah, é muito mais as aberturas que o próprio cavalo dá do que através do Exu, né, nego? Aí eu tô lá dando segurança, tô me comunicando, tô fazendo parte a parte a comunicação com ele, e o nego começa a dar abertura, filho. Nossa. Um desenvolvimento moral falho, né? Um desenvolvimento moral falho, dando umas brechas. Claro. Vai chegar um ponto que Exu não consegue estar se comunicando com o nego direito. Não consegue estar fazendo a proteção como era para fazer. Nossa. Como a pessoa sabe que está sendo obsediada? Existem vários sinais. Ah lá. Dentre eles, sono conturbado, dor de cabeça, irritabilidade, briga no lar com a mãe, com o pai, com o irmão, com a mulher, sem sentido, sem motivo nenhum. É? A vida começa a dar para trás, cansaço excessivo, fadiga. Então tudo isso são sintomas muito fortes da obsessão espiritual. Claro que sim. Tá perdendo ectoplasma, né? Perdendo energia vital. E os vampiros estão lá, né, filho? É. Todo mundo se alimentando daquele pote de energia lá. Meu Deus. Quando a gente fala assim, vou acender uma vela para Exu dentro de casa, alguns dizem não, outros dizem por que não. O meu nego acende até dentro do quarto. O nego cultua Exu dentro de casa. Ah lá. Tá certo, nego? Agora, claro, que a firmeza eu indiquei a ele fazer fora, na porta de casa, onde entra e sai as pessoas. Porque quem passar por lá, passa pelo filtro de Exu. Tá certo, nego? Sim. Aí ele firma dentro de casa, rebota dentro de casa, não tem problema nenhum não. Muito pode criticar, pode falar o que quiser, eu quero que se foda. A gente tem o nosso estilo de trabalhar e eu junto com meu filho a gente faz do nosso jeito. Quem quiser fazer do jeito contrário, que faça. Eu não estou nem preocupado, nem estou pouco me lixando com o que vão achar. Eles dizem, eita, o menino rebota dentro de casa. Foda-se, a gente arreia mesmo. Depois se quiser despachar na encruzilhada no Campo Santo, despacha. Mas ele vai dentro de casa. Exu, na casa do menino, ele chega como um parente qualquer, meu filho. Faz parte da família. Ele senta na mesa, ele dá um conselho para quem tem que dar. Ele fala com a mulher do cavalo, ele fala com a filha do cavalo, e ele fala com a puta que pariu que vinha para poder estar buscando os conselhos de Exu. Tá certo, né? Exu vive dentro de casa, faz parte da família espiritual. Então não tem essa de, ah, Exu, é isso, é aquilo outro, eu não posso nem falar o nome de Exu. Porra! Tu não pode falar o nome do teu Exu? Que problema é esse? Que merda é essa? Faz parte da tua família, faz parte da tua egrégora de luz, ou não faz, caralho? Porra! Nossa. É muita merda que a gente escuta por aí. Sim. Cada um querendo se achar mais sabichão que o outro. Cada um querendo julgar o outro, porque um tem uma mediunidade diferente do outro. Porque um trabalha do jeito, outro trabalha de outro. Então um tá certo, outro tá errado. Como assim, nego? Quando tu julga, o primeiro a se fuder é você. É. Não é isso, né? Sim. Quem sou eu? Quem é o meu cavalo para estar julgando o outro? Para estar dizendo que faz certo ou faz errado ou deixa de fazer? Que incorpora de um jeito ou incorpora do outro? Cada um tem seu jeito. Né? Zé Pimenta chega de um jeito no meu cavalo, vai me ser. Já viu Maria Padilha chegando, chega de outro? É. Vovó Cambina chega com a luz dela, que para mim é um orixá. Tá certo, né? Vovó Cambina falou com o pai Miceu aqui. Se sinta lisonjeado, meu filho. Oh, com certeza. Porque essa véia tá um passo de virar orixá e não vir mais em terra. Meu Deus. Sabia, né? Não, senhor. É. Desenvolvimento moral elevadíssimo, como poucos. Eu tenho muita estrada a percorrer. Já tenho meu trono, tá certo, né? É. Tenho minha legião que me acompanha. Tenho meu trabalho bonito perante a lei divina que me acompanha. E a missão que me é dada é muito bem cumprida. Porque eu sou um bom trabalhador. Sim. Mas não tem espírito para se comparar dentro da família espiritual do meu negro com o caboclo das sete flechas com o vovó Cambina. Não tem, porque são dois orixás. O negro, o caboclo que vem das sete flechas irradiando na luz de todos os orixás, nem falar ele fala. Ele só vem para trabalhar na linha de cura emocional, física e espiritual. Seu Tranca-Ruas, alguém acende esse negócio para mim aqui? Tem alguns... algumas críticas que pessoas vão fazer, então já vou dar ao senhor a oportunidade de responder. Certo. Três. Primeira, Exu Tranca-Ruas não usa, ele só usa cartola, não usa... cada um trabalha de um jeito. Gorro. Eu uso cartola também, filho. É. Mas como meu negro não fez a cartola pra mim, só fez a capa, eu uso a capa junto com o capuz e adoro essa vestimenta. Capuz, e essa vestimenta ela tá plasmada no astral já. É. Quando eu faço os trabalhos, eu trabalho junto com a minha capa também. Agora, quando eu tô no astral com minha cartola, eu dispenso o capuz, não tem problema, tá certo, filho? Pronto. É isso que eu digo, filho. Os julgamentos são muitos, assim, pra mim, filho. Os julgamentos são muitos. São os padrões que se tem que seguir. Por que se tem que seguir? É. Se cada um trabalha de um jeito, se cada um tem sua personalidade, filho. É. Tá certo? É. Cada um torce por um time na terra, por exemplo, dos times de futebol que vocês gostam, mas cada um tem um jeito. Sim. Cada um vem de uma família. Mas cada um tem um jeito. Um é branco, o outro é preto. Os dois são brancos, mas cada um tem um jeito. Os dois são pretos, mas cada um tem um jeito de personalidade diferente. Não é isso, né? É. E assim sucessivamente. Pronto. Cada um tranca a rua com suas... mesmo que seja na linha das almas, que seja na linha da calunga pequena, mas cada um com seu jeito de trabalhar. Cada um com sua personalidade. A personalidade e a individualidade espiritual é um dom divino. Pronto. Não é isso, né? Sim. Quando o VMC desencarnar, o VMC vai provavelmente fazer parte de uma falange de trabalhador da Serra da Caridade da Umbanda. Oh. Não é isso? Aí sim. Mas o VMC não vai deixar de ser o VMC. Não. Não vai deixar de ter a sua personalidade, mesmo seguindo a mesma falange que, por exemplo, eu sigo. Claro. Jefferson vai trabalhar na linha de Tranca-Rua das Almas. Mas ele vai ser igual a mim? Não. Não. Eu sou igual ao orixá Tranca-Rua que me rege? Não. Não. Não, cada um tem seu jeito. Claro. Não é isso, filho? Sim. Pronto, explicado. Uma questão que pode surgir dos antigos juremeiros... que Exu não pode tomar jurema de jeito nenhum, que está errado. O que, que o senhor responde? Exu pode tomar o que ele quiser. Exu pode tomar água. Eu posso trabalhar com um copo de água se não tiver cachaça pra mim, né? Claro. Vou estar trabalhando no elemento? Vou. Aí teve um Exu que trabalhou com o VMC, estava tomando um copo d'água, pessoal. Que é isso? Tá aí. Tá. Isso não é Exu, não. Tá? Foi? É. Disseram mil e uma coisa do moço lá. Disseram que não era Exu, que Exu não trabalhava com manual. Como assim, né? Pô, eu trabalho sem tomar porra nenhuma, né? Olha lá. Tá certo? Claro. Eu trabalho no barracão que o burro trabalha lá. Uhum. Sem beber, sem fumar. É. Porque o povo da casa não permite. Ah. Então eu não tomo nem o meu maraco, nem fumo meu charuto. Claro. Mas se tem, e o meu cavalo prefere... porque meu cavalo não é de beber cachaça. Não é. Tá certo? Não é. Nem fumar, fuma mais. Já parou de fumar também. Então nem fuma e nem bebe. Bebe pouco, aí cerveja dele quando quer que a mulher dele em casa. Ah. Uma situação mais tranquila. Sim. Não é de vício mais. Já foi muito, mas cortou tudo. Eu fui ajudando a cortar. Eu fui metendo a faca, fui ajudando a cortar o que não prestava na vida dele. Porque eu sabia que ele tinha um trabalho muito grande a desempenhar. Comigo, com a jurema, tá certo? Sim. Então é o seguinte. Se ele acha melhor tá tomando a jurema, e tem a essência sagrada dos mestres, da qual eu trabalho tanto, tem problema de tomar. Agora, muitas vezes eu tomo cachaça, eu gosto de tomar cachaça também, tá certo? É. A pura, branca, a água que o passarinho não bebe. Mas tem jurema também, não tem problema, velho. Claro. Aí tiver água, a gente bebe. Se não tiver porra nenhuma, a gente trabalha do mesmo jeito. Quem não sabe o que é Exu, vou perguntar ao senhor, para o senhor esclarecer e se aprofundar mais nesse... Exu é caminho, filho. Olha lá. É energia, é força, é determinação, sabe o seu tiriri? Claro, aí. Exu é tudo isso. Exu é vitalidade. Exu é aquele que quando teu filho tá na merda, levou um baque grande da vida, tá lá sofrendo, chorando, sentindo todo tipo de mazela que a vida traz, ele vem lá, incorpora no nego, traz uma simples irradiação, sopra na cara dele e ele volta a ter vitalidade. Ele volta a acreditar na vida. Ele volta a acreditar na vitória. Oh. Ele sente a vitalidade pulsando tudo junto dentro do seu ser. O movimento, a energia, a vitalidade masculina do Paulo Exu. Nossa. Como combater um preconceito religioso? Abaixo do pau, na cara. Vai aprender a deixar de ser caba safado. É, não. Todo mundo tem seus preconceitos. Ah, meu filho mesmo era muito preconceituoso antes de entrar na Umbanda. Sabe por quê? Por quê? Porque não tinha conhecimento, era burro. Era burro. Porque quando você tem conhecimento, é, as coisas mudam. Sabe de onde surge o preconceito? Seu Jefferson? Da falta de conhecimento. São uma das principais chagas da sociedade. Não se tem conhecimento e fala merda do que não sabe. Não é, nega? Tem que se procurar estudar. Não é isso, filha? Buscar conhecimento. Como é que tu vai abrir a boca pra falar merda de alguma coisa se tu não conhece, porra? É, realmente. Como é que tu vai abrir a boca pra falar de Umbanda se tu não leu sobre Umbanda? Como é que tu vai abrir a boca pra falar de orixá, de oráculo, de ebó, de incorporação, de viagem astral, seja lá o que for, se tu não leu sobre o assunto, se tu não estudou, se tu não sabe de porra nenhuma do que tu tá falando? Preconceito. Preconceito é isso. E quanto à intolerância religiosa, de que forma se deve combatê-la? Ou o senhor acredita que combate melhor aquele que pratica os princípios da sua religião? Acho que você é o exemplo. Ah. Tá certo, Jefferson? Você é o exemplo. Quando você chega e dá uma lição, uma tapa na cara, sem mexer a mão, com suas atitudes, filho. Boa. Tá certo, nego? Com suas atitudes você mostra que é um homem de bem, é um homem de caráter, personalidade, e acima de tudo verdadeiro, é da qual eu sempre prego pro meu filho. Uhum. Nego! Ei, cavalo do seu tiriri. Pega a arreguia do bolso aí, filho. Ah. Ele trouxe a arreguia aí, nele. Tava tão errado pela minha energia aqui, esse tremendo todo que esqueceu. Vou pedir só pra VMC pra tá colocando a arreguia do bolso aqui, tá certo, seu Jefferson? Claro, pode ficar à vontade. Só um pequeno ajuste aqui pra poder a gente trazer. O que é uma guia, seu tranca-ruas? Pra quem não sabe. São os pontos de força do orixá. Entranhado na matéria, né? A força do orixá. Entranhado da matéria, impregnado nos cristais, né, filho? Nossa. Então tem a força de Ogum, que é o orixá que rege ele, e de Xangô também. E tem a guia de Exu também aí. E quando o médium não coloca, o que acontece? Não, filho, não tem problema, eu posso trabalhar sem a guia. Mas é uma representação bonita e eu carrego as energias do orixá que habita na cabeça do meu filho. De primeiro Jundó e do Adjuntó dele, tá certo? É, sim. Então é importante, é um símbolo de respeito também, não é isso, Jefferson? Sim, sim, sim. Vamos tirar esse negócio aqui ou dá pra colocar por cima? Abaixa o capuz. Ajuda aqui. Abaixa só o capuz. Salve. E já dá. Claro, Exu. Claro, filho. Seu tranca-rua. Salve. Quer dizer que Maria Padilha não queria trabalhar na luz, não, né? Só queria trabalhar na escuridão. Ei, Laro, ei, Maria Padilha, minha companheira de tantas batalhas espirituais. Essa é casca grossa. É, é mais casca grossa que eu. Cara. Eita, mulher boa trabalhadora. É. Laro, é, Pombugira, Mojubá, moça. Graças a Deus. Essa é boa, viu, nego? É. Essa trabalha. O que zói tranca rua não vê Maria Padilha ver. Sim. Que Maria Padilha não vê, chuta lá dentro, tá certo? São duas polaridades que se completam. Claro que sim. Conta um trabalho que o senhor realizou com ela no astral que pode trazer ensinamento pra gente. Eita, nego, várias batalhas, filho. É? Várias batalhas, meu nego. São incontáveis, filho. Uhum. Tem batalha no astral que a gente é convocado para fazer. E a gente faz com o maior prazer possível. O maior prazer do mundo. Proteção de filho da terra. Que tem uma missão bonita. Assim como cada cavalo que se faz presente aqui hoje. Que tem as proteções. Quando um espírito desse vem reencarnar em terra, uma missão bonita. Inclusive como você, seu Jefferson. Oh, graças a Deus. Se tem uma reunião astral, hein? Aí se diz assim, seu maioral, seu tiriri, seu tranca-rua, vamos proteger o moço que vai estar descendo em terra agora. Já tem um certo nível de evolução espiritual. Tem uma missão bonita que vai desempenhar na terra. Vai levar ataque por cima de ataque. Coitado dele se não tiver a proteção de Exu. Realmente, meu Deus. Tá certo, né? Muito agradecido. É, filho. Então a proteção é forte. Quando os ataques já estão sendo organizados no astral, para poder a coisa acontecer, os ataques. Porque ninguém vai chegar com a cara da pensando que um bazinho qualquer vai chegar pra estar dando ataque em você, filho. Não é, não, filho. São ataques organizados das trevas. Tá certo, filho? São ataques organizados. E para isso o Exu tem que ser organizado também. Junto com Pombagira, junto com Caboclo, junto com Preto Velho, com Mestre, com Boiadeiro, com quem puder agregar valor ao trabalho. Aí a gente vai com tudo. É batalha, né, filho? É. É choque de força e de energia. Que muitas vezes o que se acontece no astral se aparece através dos relâmpagos, das forças de luz aqui na Terra também. Vira de um lado, vira do outro. Tá tudo misturado, tá tudo junto. Então as missões são várias, filho. Missão de guarda, missão de proteção, de combate, para destruir. Organização trevosa. Tem uma organização trevosa que está acontecendo ali, velho. Né? O lá armado tal lugar ali, estão dizendo que é uma coisa, mas é outra. Vamos averiguar. Aí Exu vai, passa a capa, esconde a luz. E desce pro quinto dos infernos, desce pro brabo, vai para onde quiser ir. Exu não tem caminho fechado para Exu. Oh. Então Exu vai lá averiguar. Entra acompanhado com uma moça bonita, uma pombageira do meu lado, com uma mestra, um caboclo, um preto velho. Geralmente os caboclos preto velho vêm liderando, viu, filho? É? É. Nossa. Aí a gente vai lá. Não parado por Exu, porque caboclo e preto velho para descer muitas vezes nas trevas, não desce sozinho. Não é isso, nego? Vovó Camila, que é essa preta velha que é a mentora do meu filho, responsável por iluminar os pensamentos dele. Ela desce agarrada comigo no braço, tá certo, filho? Uhum. Comigo só tiriri com a chucaveira. A gente vem parando. A descida da amiga, sabe? Essa amiga ferra. Que ela não... A diferença de vibração é muito grande. É como vai me ser tá descendo dentro do fundo do mar. Não vai aumentando a pressão, né, filho? Aí vai complicando, né? É. Esse é o Exu. Quando Exu diz que é o carro-chefe da Umbanda, na Umbanda... Ah, carro-chefe, porra. Como funciona? Porque normalmente é o guia da direita que é o carro-chefe, né? Não, filho, depende muito, tá certo, filho? Exu pode ter uma evolução maior do que um preto velho, pode, filho, tá certo? Que tá iniciando ainda. Tudo é muito relativo, né, filho? Pode ter uma evolução maior que determinado caboclo, tá? Pode. Mas, geralmente, as forças que vêm liderando determinado trabalho, trancar a rua das almas faz... Vem um caboclo de frente, vem um preto velho também liderando, tá certo? Tem uma ascensão na luz pra estar guiando, pra determinando. Mas Exu é guardião, Exu é mensageiro. Exu tem muita luz, Exu tem trabalho bonito pra desempenhar. Exu é mensageiro dos orixás. Pronto. Tá certo, né? Sim, sim. Exu é aquele que leva e traz. Exu é que tá mais perto de vocês. É que entende vocês melhor do que vocês mesmo. Seu Tranca-Ruas, o que acontece com a evolução de um filho que muda de casa em casa? É complicado, né, filho? Não sabe onde para. Vai para um lado, vai para o outro, sempre procurando o lugar perfeito. Mas nem ele é perfeito, né? Como é que ele vai achar o lugar perfeito? Como é que existe o barracão perfeito, né? Oh. Se o barracão é feito por seres humanos, os seres humanos são falhos. Não é isso, né? Como é que existe o barracão sempre perfeito? Organização não existe, né? Claro. Tem que saber conviver em sociedade. Tem que saber ser tolerante. Tem que saber perdoar. Porque para ser perdoado, você tem que aprender a perdoar primeiro. Não é isso, né? Seu Tranca-Ruas, o que, que é uma encruzilhada? É o encontro dos caminhos. Uhum. É de onde vem o bem e o mal. É de onde vem a calma e vem a ira. É o encontro de todos os caminhos, a polaridade positiva e negativa, a polaridade masculina e feminina. Ódio, amor. A vingança e o perdão. É o encontro dos caminhos. É lá que se tranca a rua, faz a sua morada. É lá que se tranca a rua, rei. Claro, rei, salve o povo do cemitério, povo da calunga pequena. Salve a força das encruzilhadas da calunga grande, povo da mata. Salve todo o povo de Exu que se faz presente nesse momento. Fico tão lisonjeado da vossa presença. É, toda a legião de Exu se faz presente. Nossa. Esse momento aqui está sendo muito bem amparado, muito bem coberto por toda a falange de Exu. Ô, seu Tranca-Rua, se uma pessoa não é da Umbanda... Rapidinho, né? Pega essa garrafa aí. Ah, lá. Essa bebida aí. Abre ela e bota ali no ponto de força de Exu. Essa. Pode ser, a outra tem ainda? Pode ser. Ok, mas essa daí. Abre e bota lá. Bota num copo. Tem problema, bota num copo aí pra poder o povo beber aí. Exu ganhou um gado, mas não quis comer sozinho. Exu ganhou um gado, mas não quis comer sozinho. Ele chamou seus camaradas, pedaço por pedacinho. Ele chamou seus camaradas, pedaço por pedacinho. Aí chegou seu Lucifer, a pombogira não é homem, ela é mulher, sei que é. Aí chegou seu Lucifer, a pombogira não é homem, ela é mulher. Salve todas as falanges de Exu presente. Salve. Salve todas as forças de Exu. Salve. Enquanto tiver a serviço da lei divina, que eu seja Exu até o final do meu dia. Já que não existe final, que seja pra sempre. Às vezes. Arreia aqui, né? Um negócio pra mim aqui, né? Bota um marafa aqui pra tomar. Uma jurema aqui pra mim, nego, por favor. A nega tá desconcertada com minha força, com minha energia. Isso daí é Exu mulher também, tá certo? Oh, tem uma história. Tem uma história dentro da linha de Exu, dos trabalhos. Tá se iniciando em terra, mas já... Pode encher o copo, encha mais. Morre de copo cheio. Nada pela metade, tudo esborrando. Que assim seja com amor também em nossas vidas. Não é isso, né? Que assim seja com a verdade, com a dignidade, com o caráter do ser humano que poucos têm hoje em dia na terra. Olha, amigo, sabe uma coisa que tranca a rua? Odeia, filho. No jeito de falar. É a falsidade, né? Nossa. É nem que tá batendo nas tuas costas dizendo que te ama. E sentindo inveja de guarnecer, filho. E te desejando mal pelas costas. E na tua frente dizendo que te ama, que tu é um cara legal. Eita, esses são os que eu mais gosto de pegar, seu Jefferson. Esses eu gosto de trabalhar. Dilson, Ricardo, Lana. Todos os cavalos e burros que se faz presente aqui, no bom sentido. Esses são os que trancam a rua das armas, gostam de trabalhar. É aquele hipócrita, é o falso, é o invejoso. Esse eu faço questão de mostrar um pouco da força que Exu tem, do cobrador kármico. Não é isso? Se não gosta, não fala. Não deseja bem, fica na tua. E não deseja mal também. Né, nego? Mas pra estar fingindo ser amiguinho, sem ser, isso é que eu mais gosto de trabalhar. Desenvolver meu negativo em cima dele. Aí vira neném, começa a chorar e pedir perdão. É, perdão agora, filha da puta. Aí pensar nos teus atos, não, seu merda. Olha, se uma pessoa não é da Umbanda, ela tem também um guardião que cuida especificamente dos seus caminhos e dos seus caras? Tem, nego, sempre tem. Todo mundo tem seu guardião. Mesmo aquele que fala mal de Exu, tem o Exu protegendo ele ali, sabia, filho? É. Claro. Olha, nego, deixa eu dizer uma coisa pra você. Sim. Eu não trabalho com esse cavalo só não, tá certo? Eu trabalho com mais três cavalos ainda. Pronto. Tem um deles que é evangélico. Eu não trabalho incorporado, claro. Mas eu trabalho guardando ele. Ah. Esse dia, eu fui lá na igreja dele, tá certo? É que ele trabalha. Sim. Eu fui plasmado um pouquinho diferente do que eu tô. Eu botei uma veste branca bonita assim, que nem a do VMC. Ah. Quem olhava lá pensava que era um crente desencarnado, um pastor. Ah. É? É um pastor de igreja evangélica, era eu. Tranca a rua das almas com as suas mil faces. Dependendo da linha que trabalha, a gente vai se apresentando de cada jeito. É como seu Zé Pinitra, quando meu filho era do Cardecima, ele chegava como doutor. Hã? Quem é que tá vos fala? É doutor fulano de tal. Não sabia que era um malandro que estava ali trabalhando. Mas o que vale é a essência, seu Jefferson. Pronto. Tá certo, né? Muito se fala em nome. Eu quero saber o nome da pombagira que trabalha comigo, mano. Você quer saber o nome de Exu. Pra quê, porra? Se tu não trabalha com ele ainda, pra que tu quer saber o nome? Reconhece a energia primeiro e cultua a energia. Claro. Cultua a energia divina que foi colocada pra te defender. Pra depois tu tá sabendo o nome. Nome é o de menos. Olha aí. Meu negro, no começo do desenvolvimento mediúnico dele, ele me chamava de tranca-rua das encruzilhadas, porque ele foi numa consulta na casa e a dita entidade que se fazia presente disse que ele tinha tranca-rua das encruzilhadas. Então ele cantava pra tranca-rua das encruzilhadas, mas quem recebia o axé era eu. Quem recebia a saudação era eu, porra. Mas ele pensava que era tranca-rua das encruzilhadas. Até em um babalorixá que era filho de Exu. Eita, isso vai dar o que falar, meu filho. Quando o povo das casas escutar, né? É. Mas que fácil. Foi um babalorixá que era filho de Exu. Aí foi dito pra ele, não, tranca-rua das encruzilhadas nada. Você tem tranca-rua das almas. Ele, não. Receberam quantas vezes? Uma vez só. Mais brabo que tudo. Porque o cavalo arredia, como é que ia montar no cavalo? Tive que mostrar a força, né? Sim. Aí cheguei pra montar no cavalo. Eita, a incorporação foi aquele jeito, né? É. Parecia que ele ia... Nunca mais ele esquece na vida dele daquilo ali que aconteceu. Nossa. Aí ele disse, tá certo, né? Você tá dizendo que tá com a roda das encruzilhadas, eu vou chamar ele. Eu disse, opa, tô pronto. Vamos trabalhar. Começou a cantar os pontos, eu desci. Foi a primeira vez que eu falei, foi a segunda incorporação, né? É. Qual é seu nome? Tranca a Rua das Almas. Chega fora de boca cheia. Com todo o respeito para as encruzilhadas, que são meus parceiros, meus compadres, meus amigos de trabalho. Tá certo, Jeff? Sim. É, Tranca a Rua das Almas. Esse é meu nome. Esse é o Exu Guardião. É teu Exu de frente de trabalho. Vai trabalhar muito comigo ainda. Aí foi nesse dia que ele começou a acreditar que era Tranca a Rua das Almas mesmo. Certa vez... Perdão, o senhor vai falar mais alguma coisa? Não, pode falar. Certa vez... Um dirigente do candomblé trouxe uma pombogira, nem vou falar quem, né, porque não é o caso, mas nossa, ela pai. Disse assim, meu filho, eu não participo do teu trabalho porque espírito nenhum fala em frente de tecnologia. Ah. E quem falar é porque o não está incorporado. Ah, é muita besteira, é muito julgamento, filho. Ah lá. É olhar demais para os outros, né? Esquecer de si mesmo. Nego, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tenho o direito de não falar se eu quiser não falar. Não é isso, nego? Pois é. Vai me dizer, como falou pro meu cavalo, Glauber, chama a tranca-rua das almas pra trabalhar. Foi isso? Foi. Vai me convidou. É. Eu tenho o direito de negar, filho. Nem por isso eu vou ser melhor ou pior do que ninguém. Isso. Nem por isso eu vou ter raiva de você ou vou me desfazer do seu trabalho. É. Mas é uma opção minha de vir ou não vir. Mas aí julgar o resto que vai vir, nego, como é que pode uma coisa dessa? Pois é. Pré-julgamento. É. Se achar que é melhor ou pior do que alguém. E julgar o trabalho que é desenvolvido. Adoro isso. Muitas vezes até o próprio médico fala isso, porque a entidade de luz ela não vai estar julgando ninguém, né? É. Eu trabalho até hoje na cabeça desse cavalo para ajudar ele a ser mais tolerante. Sabia, né? Sim. Dá um exemplo para o OMC. O senhor acredita que cada médium tem o guia que merece? Isso é predeterminado no astral. Antes de vir, acima da lei divina, através da lei divina, isso é determinado. Então você merece o guia que vai me ser tem. Ah, é isso, meu filho? Então. Porque, né, se eu vier, o meu cavalo tem mais uns três lá para trabalhar. Vamos colocar aí que eu tenho três cavalos que eu monto. É. Dentro da monta do candomblé, que trabalham comigo. Se um deixa de trabalhar... Meu cavalo hoje, ele resolve largar o trabalho espiritualista umbanda. Eu vou ficar sem um cavalo para trabalhar durante um certo tempo. Eu não vou chegar do dia para a noite e arrumar outro, não. Sabia, seu Jeff? Sim. Porque existe algo chamado compatibilidade energética. Afinidade espiritual. Afinidade de missão. Claro. Então não é de um dia para o outro. Sim. Que nego vai chegar e vai arrumar outro cavalo. Não é assim que acontece. Então muitas vezes dizem, ah, é cobrado quando sai do trabalho da Umbanda. Bem, pode-se dizer que sim. Mas vai me ser cobrado pela vida, não por Exu. Nossa. Agora, se vai me ser não trabalhar comigo, eu não vou trabalhar com vai me ser. Ou vai me ser tá achando que vai estar acendendo só uma vela para Exu e tá tudo certo. Eu preciso trabalhar também, né? Também estou em evolução. Tá lá. Todos estamos em evolução. Cavalo está em evolução, o espírito está em evolução também, porra. Tá certo? Então, meu cavalo deixa de trabalhar, Exu deixa de estar fazendo 7 serviços junto com ele. E aí ele fica a sorte do mundo. Por que as pessoas devem ter disciplina para Exu não deixá-las à sorte do mundo? Como é, né? Por que as pessoas devem ter disciplina para o Exu não deixá-las à sorte do mundo? Trabalhar, ficar com o coração bom, buscar evoluir. Isso aqui é uma escola, meu. Isso aqui é para evoluir, para aprender. Agora tu vai para a faculdade para aprender, aí tu chega lá na faculdade e fica dormindo. Ah, a aula está acontecendo, tu está pensando nisso. O que vai acontecer? Tu vai reprovar. Aí tu vai ter que fazer aquela carreira de novo. É. E se tu não pagar de novo, se tu não aprender, filha, o que acontece? Vai me dizer que faz faculdade? Reprova. Reprova de novo. E de novo, até aprender. Se não aprender, não passa. A mesma coisa é a escola da vida. É a escola dessa encarnação. Claro, sim. Quando a pessoa fala para o senhor, pede ao senhor de falar um pouco da sua vida passada, e no Livro dos Espíritos disse que o espírito, quando se ocupa do passado, ele revive aquilo com muito mais intensidade. Quando ele não está preparado para encarar as suas feridas, que estavam abertas, na maioria das vezes já fechadas, se ele não tiver coragem de encarar, essa ferida estiver um pouco aberta, ainda ele não deve falar, porque ele acaba caindo de novo em vibração. Nossa. Acontece muito com vários espíritos. Mas na situação de Exu é diferente, porque ele já está preparado e aquelas feridas, aquelas pedras no caminho, ele juntou tudo e fez uma fortaleza, o meu castelo. Eu juntei cada pedra no meu caminho, construí o meu castelo e tranca a rua das armas. Então eu posso falar. Eu posso ter a opção de não falar porque eu não gosto. Porque eu acho que não vem ao caso. Claro. Não tenho muita afinidade de estar contando história, até porque eu tive várias histórias. Você quer que eu fale de qual encarnação? É. Tem gente que se gosta mais, que se fala de determinada encarnação, porque foi a encarnação que ele mais aprendeu, como foi o lance de seu Zé Pretinho que ele falou aqui. Sim. Ele carregou grandes ensinamentos da encarnação que ele passou, então ele quis estar falando da encarnação dele. É. Seu Tiriri, sim, ele traz determinadas características por causa da encarnação que ele aprendeu muito devido ao sofrimento que ele passou. Sim. Existe isso. Eu, tranca a rua das almas, não é que eu não fale das minhas encarnações porque eu vou cair minha vibração, as feridas estão abertas. Não, graças a Deus eu me curei de tudo, né? Tudo que foi passado, passou, e eu só tive a melhorar e evoluir com tudo isso. Eu não gosto de falar porque não vem muito ao caso. Pronto. E os ensinamentos que tranca a rua das almas tem para passar são muito mais, claro, agregador. Sim. Desses conselhos, do jeito que o Exu fala, o que tem que ser mudado, o que tem que ser passado, o que eu vejo da maneira que eu vejo, eu acredito que vai agregar muito mais valor do que eu estar contando sobre as minhas encarnações, que foram muitas. Cercado de muita merda, de muita coisa boa e muita coisa ruim. Não. Muita maldade. Né? Muito negativo. Precisei cair para poder me erguer. Não. Precisei ir até o fundo para poder ser resgatado. Sim. Então, não vem muito ao caso. Não. Não. Melhor a gente estar falando das experiências no astral e de tudo que a gente vem trazendo positivo. Mas não tem problema nenhum também. Se tiver de falar, se um dia eu quiser chegar e abrir a boca e falar sobre alguma em específico que eu tive. Eu fui um cara que era muito vingativo, seu chefe. É. Certo, nego? Então assim, eu uso tudo isso hoje para ensinar pro meu filho que tudo passa, nego. Tem gente devendo para ele aí, ele ficou um tempo mandando maldade pro cara, querendo botar pra filho no cara. Aí eu cheguei pra ele e disse, para com isso, deixa de pensar merda. Tu não tá vendo que tu tá traindo negativo pra tu? É, fazendo isso, tu se afasta da tua família espiritual, tu se afasta de mim. Deixa esse merda pra lá. Quem vai cobrar ele não é você, sou eu. Tá certo? Não desejo vingança a ninguém. Perdoe. Seja mais tolerante. Como é que o MC vai estar julgando o cara que tá fazendo isso, né? Que o MC já fez. Se vai me ser não gosta, não cola com ele, filho. Não vive junto, não tem amizade. Mas não julgue ele, para não ser julgado. Ninguém tem teto de vidro nesse planeta. O senhor pode repetir essa? Ninguém tem teto de vidro. O que quer dizer não ter teto de vidro? Todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem suas inferioridades morais. Eu posso estar julgando a nega hoje para ela estar fazendo determinada coisa, E amanhã eu tô fazendo a mesma merda. Ai. Como é que eu vou estar julgando meu próximo, filho? Então isso é um ensinamento permanente. E tranca a rua das almas em cima da cabeça do meu filho. E de outros que se fazem presente encarnado e desencarnado que me escutam nesse momento. Qual foi o trabalho mais demorado que o senhor já fez? Como é que foi esse trabalho aí resolvido? Tem trabalho, filho, que é arquitetado e articulado no maior sigilo da lei divina. Então, todas as falantes espirituais se juntam, se reúnem para ir arquitetando o trabalho para que ele seja vitorioso em cima da lei divina. Porque as falantes trevosas também são inteligentes. Se existe muito respeito, né? Quando eu chego num campo que é dominado pelas falantes, pelo líder trevoso lá, eu tenho respeito, sabia, nego? É. Eu peço licença para entrar, claro, filho. Peço licença para entrar, sou tranca-rua das almas, mais um soldado de Ogum. Vim resgatar o seu escravo tal. Olha, tranca-rua, como assim? Eu vou explicar porque tem que ser resgatado. E a lei divina mandou você trabalhar dessa maneira. Conseguiu acender, filho? Então, muitas vezes na conversa a gente consegue as coisas, né, filho? Quer que eu acenda, filho? Bota aqui, toque fogo, que eu acendo. Ah, tá certo? Ah. Então, nego, mas às vezes não se tem conversa, filho. E quando não se tem conversa? Quando eu chego para resgatar, que o tronado tá lá, no campo dele lá, e ele diz, não, tranca-rua, como assim? Vai querer resgatar meu escravo, vai me dar o que em troca? Vai ter meu respeito, minha consideração, cara. Eu tô sendo mandado pela lei divina para resgatar o moço, eu vou ter que resgatar, quer você queira ou não, aí a conversa já começa a esquentar. Ele já começa a pegar nas suas espadas, nos seus tridentes. Cada um puxa suas armas, os índios puxando suas flechas, suas lanças. Os caboclos urubá puxa suas lanças bonitas, grandes. Aí começa a esquentar. Se a gente vê que não tem jeito, a gente cai pra dentro da batalha. Não é isso, né? A gente vai à luta. Aí, seja o que Deus quiser, vence mais forte. E a lei, ela sempre vencerá. A estreva pode vencer momentaneamente. Mas a lei divina é mais forte. É amparada pelo Criador, pelo arquiteto universal. Seja Zambi, tantos nomes que se dão, né, fé? Tantos nomes que se dão para o Criador, para a força divina que movimenta o mundo, para força de ação e reação. Então, Exu falando de Deus. Ai, não é Exu que tá falando de Deus agora, né? Não é Exu. Exu tá falando de Deus, então não pode ser Exu. É o que vão falar aí. Pouco me importa, se foda. O senhor nota dificuldade nas pessoas de compreender a profundidade das palavras de Exu? Sim, claro. O ser humano é muito superficial. Ah, o ser humano é muito dos olhos da matéria que vê. Vamos abrir mais esse terceiro olho. Vamos abrir mais essa missão espiritual, a visão espiritual. Muita pegada ao que vê, ao estereótipo, né? Aí o nego recebe a preta velha, todo mundo pensa que é um preto. Ela fala que é. Aí mais um homem recebendo preta velha. É. Não era para receber um vovô? Claro. Quando o senhor vê dentro de um terreiro um dirigente que não ouve tanto mais os seus guias, e o senhor está lá e o seu médium é um filho desse dirigente, que é o caso de muitas pessoas que não sejam dele. Sim. Mas como é que o senhor se porta? O dirigente não está mais ouvindo a entidade, precisa existir coesão ali dentro, e o senhor é o filho e o filho não tem, está no filho e o filho não tem tanta autoridade. Como é que o senhor... Olha, amigo, em certas coisas a gente vai tentar mexer, tentar ajeitar. Em outras coisas, a gente releva, filho. Sabia, amigo? Sim. Existem muitas situações que o terreiro, o barracão que o negro frequenta é uma casa de muita axé, de muita força espiritual. Sim. Mas tem suas falhas, tem seus erros também. Sim. Tem seus erros. Mas tem coisa que a gente tem que relevar, porque o ser humano é falho. Certo. E não é um meio que se encontra para praticar a caridade, né? É. É isso? Sim. Então, muitas coisas a gente releva e outra a gente muda. O que pode mudar a gente muda, o que não pode mudar a gente releva. É isso, nega? É. Não. Ah, em questão de mediunidade, o que o senhor mais gosta de ver no médium iniciante? Vontade de trabalhar e fé. Eita, aquele cavalo tá todo disposto a trabalhar. Porque meu nego podia não querer estar aqui hoje, né? É. E não é o caso, você está dizendo que quem começa na mediunidade, meu filho já tem alguns anos de casa, assim, e tem mais uns 5 a 6 anos de umbanda. Desde como visitante, quanto tempo? Olha. Uns 5, 6 anos de umbanda. 6 anos de umbanda. Desde como visitante, pegando para a média depois. Mas a vontade que ele tem de trabalhar é muito grande. A vontade que ele tem de receber Exu no couro é grande, porque ele sabe o que, é que ele está sentindo agora. Apesar dele estar no estágio de dormência, de transe mediúnico completo, que eu estou muito bem montado nesse cavalo aqui, mas a energia divina que ele recebe é muito grande, o descarrego das energias negativas que a gente faz é muito bom. E a energia que a gente deixa também no cavalo quando vai embora também é energia muito boa, não é isso, nego? Então, aquele cavalo que está começando agora, a esposa do menino mesmo, ela está começando a desenvolver a mediunidade, começando a receber o guia. Está encantada. Esse encanto é tão, tão bom, né, filho? É. O médico, a espiritualidade que se faz presente, os espíritos ficam muito felizes de tá sabendo que a nega está recebendo a espiritualidade e está muita cheque, muita energia, querendo trabalhar. A gente gosta de trabalho. Isso é movimento, isso é trabalho. Energia parada não serve para nada. Energia parada não serve para nada. O que é que adianta? Vai me ser dando uma gira de umbanda. Estão cantando por Gui, vai me ser não canta. O que adianta? Tu tá numa gira. Trabalho desobsessivo. Tu tá com a cabeça na puta que te pariu. Não adianta de nada. Tá rolando pau na gira lá e tu não bate uma palma, tu não gera energia. Pau é energia, filho. Qual é o significado do pau dentro de uma gira de umbanda, porra? É gerar energia, movimento, som. Energia tá sendo jogada no ar. Pra favorecer a egrégora. Tá certo, meu? É desse jeito. Trabalho. Movimento, vitalidade. Exu é movimento. Não adianta nada força parada. Não adianta de nada. Energia parada não serve pra nada. Certa vez, um tranca-ruas, no próprio diálogo, disse: aquele que se finge vai virar um Exu. No meu nome vai se ver comigo. É, bota pra frente. Já tô cheio disso. Claro. Chega um monte de quiomba, chega nas igrejas, nos médicos que não tem comprometimento, que não tem discernimento, que não tem evolução, que não tem trabalho, que não tem estudo. Tranca a rua das armas, seu pé. Já peguei vários. Vai ficar preso um tempinho, sofrendo para poder aprender a não usar o nome de uma entidade, de uma linda falange como essa. À toa. Quiomba, querendo se passar por tranca a rua das armas, tem muito. É. Egum, a puta que pariu do obsessor querendo chegar pra dizer que é tranca-rua pra sujar o nome da falange, tem muito. Como que... Questão, vocês castigam os médios que fingem estar incorporados com tranca-rua? Claro. Claro, seu Jefferson. Sim. Afinal de contas, o médio tem uma entidade que tá ali pra trabalhar. É. Aí vai você deixa de trabalhar com sua entidade porque não tá sentindo energia, porque muitas vezes o Exu já tá meio distante do médio já, pra ninguém tá fingindo tá incorporado, filho. Ah. Com tanto espírito querendo trabalhar, o que é que um cavalo como esse merece? Levar uma queimadura no rabo pra aprender a deixar de ser filho da puta. Sim. Olha, nego. Ah. Vamos enxergar a essência. Vamos enxergar a mais do que os olhos podem ver. Vamos julgar menos. Porque o Exu é isso, é aquilo, bebe cachaça, fuma charuto, fala palavrão. Foda-se. Enxerga a essência por trás de tudo isso. Ah. A verdadeira mensagem está sendo passada, seu Jefferson. Ah. A lei divina que se faz presente amparando o trabalho de um Exu de lei, tronado, que se predispõe a descer no cavalo, numa ocasião como essa, para poder estar passando o discernimento da informação, do conhecimento para a VMC. Vamos enxergar mais do que os olhos podem ver, seus filhos da puta. Oh. Eu sou assim. Pessoa, dizer, olha, eu ouvi o Exu xingar uma vez, já não vou compartilhar esse conhecimento com ninguém. O que o senhor tem a dizer? É isso, né? Foi justamente o que eu falei agora. É ter um olhar mais criterioso. Eu acompanhei algum diálogo seu, meu filho. Eu trancar a rua das almas, não só meu cavalo, como eu acompanhei também. Tem de tudo. Tem de tudo. Dentre eles, teve muita espiritualidade que eu me afinei, que eu tomei cachaça junto. Quer que eu diga a um, seu Jefferson? Pois não. Que eu estava presente, bebendo junto com ele e compartilhando do movimento. Foi a entidade de Estranca Rua das Almas que trabalhou junto com você. Olha. Fiz questão de me fazer presente e estava tomando um gole do Marafo junto com o Exu, que se fazia presente. É um querido meu. Fez alguns trabalhos junto comigo. Tem um jeitão dele, né? É. Eu não sei se vai me ser sábio do que eu tô falando. Sim. Claro que sim. Pronto, nego. Esse Exu aí, a gente... O destranca junto com o seu tranca. Ele abrindo os lados da positividade e eu trancando o lado da negatividade. Tem muita coisa boa para ensinar. Recebeu uma queda grande, filho, porque meteu os pés pelas mãos. Errou. Mas tá buscando devagarzinho seu grau de novo de evolução. E vai conseguir chegar lá devagarzinho, crescendo pouco a pouco. Vai buscar sua evolução de novo e seu trono, da qual ele não perdeu. Ele abdicou por um tempo, devido às suas próprias escolhas. Eu tenho muito cuidado quando eu vou meter a mão em determinado assunto pelo meu cavalo, sabia, nega? Tenha muito cuidado. Quando a pessoa... Em determinada situação, para não derrubar o cara da cadeira lá, que tá agindo de falsidade com ele, eu derrubei sua cadeira. Podia ter derrubado ele também. Não é isso, nego? Sim. Sabe do que eu tô falando, né, filho? Sim. Aí ficou espantado, porque era mormo, sei lá o que que era. Meu Deus do céu, valei-me Deus, minha Nossa Senhora, meu Pai Celestial, sei lá o que foi aqui. Clamou pelo povo todo, porque ele ficou assombrado, porque ele viu a cadeira virando sozinha. Eu já tava muito puto com ele. Falsidade, eu odeio falsidade. A minha vontade era derrubar ele com tudo, lascar ele no chão. Mas eu ia estar sendo contra a lei divina. E eu não posso perder meu grau. Nem posso estar atrasando minha evolução nem do cavalo por causa de emoção. A emoção ela tem que ser sentida, mas tem que ser controlada. É isso, né? Então eu virei sua cadeira só, deixei ele de pé. Aí teve caso que eu virei com tudo já. Nossa. A mesa, a cadeira, a puta que pariu toda, porque eu podia fazer isso. Você, Exu, a gente tá aproximando dos minutos finais. Já, né? Vem comer minha cachaça toda. Olha lá. Vou tomar mão copo. Então, eu vou fazer... Vai, você não tá gostando da conversa comigo, não, nego? Tô gostando muito. Não, nego, eu tô brincando, filho. Não, ali, Exu também é alegria, né, filho? Exu é felicidade, é movimento. Pronto. A gente gosta de estar mexendo, brincando mesmo, filho. Claro, e tem bastante questão. Claro. O senhor pode ficar com outro momento? Certo. Se o médico quiser ficar, o cavalo quiser ficar, o Exu está sempre disposto a trabalhar, não é isso? É, eu estou sempre disposto a trabalhar. É. Se o médico quiser ficar, fica assim, não tem problema não. É. E tem outros espíritos também aí, que se quiser chamar também, vem, não é isso? Tem Zé Pilintra, tem Cigana, tem meio mundo de povo que esse homem trabalha. É. Mas Tranca a Rua está aqui também, para trabalhar. Oh. É, querida? Só uma querida minha. Quem é que é o mestre Julemeiro que ele trabalha? É Zé Pilintra também, filho. É. Mais uma falange de Zé Pilintra que se representa. Ai, não trouxe o chapéu dele hoje, nem trouxe a bengala, não trouxe nada. Porque pensou que só eu que ia vir. Vamos ver se a gente consegue, talvez, não sei, ele tem... De repente outra ocasião, né, filho? Porque seu Zé Pirinto, ele gosta de trabalhar, o médico, ele gosta de trabalhar todo paramentado. Não, claro. Com o chapéu bonito dele, com a bengala. Sempre foi galanteador, né, nego? Aí, claro. De repente se marca outra ocasião também para poder se falar. É. Que o nego tem as coisas dele para fazer também. É isso. Então, mas muito feliz, esse momento tá sendo muito bem... Fincado no astral, assim viu, filho? Todas as falanges estão sendo movimentadas através desse movimento que se faz presente, do diálogo com os espíritos, esse trabalho bonito que vai me ser desempenha. Vai pelas falanges do bem que se fizeram presente. Oh. Hoje, com dois mestres de Juremeiro muito bons. O José Pinta está presente também, o falangeiro que acompanha meu filho. O mestre que acompanha o outro cavalo, o outro preto que acompanha o cavalo do outro também, que é tudo farinha do mesmo saco, tá certo? Vive tudo junto e misturado, é tudo a mesma coisa, né, filho? Um trabalha tudo junto com o outro, ninguém trabalha sozinho na Umbanda, não. Aquele mexe, aquele chuque de gás, só e faz e acontece sozinho, mentiroso. Tá alimentando o ego ainda, seu merda. Olha aí. Porque ninguém trabalha só na Umbanda, tá certo? Todo mundo trabalha acompanhado. Não tem esse espírito negro, nem mesmo um caboclo, um preto velho de extrema luta para virar um orixá, ele não trabalha só. Ele trabalha acompanhado. Porque tem coisa que ele não faz. É isso? Sim. E tem um negro para fazer para ele. Então, antes da sua mensagem final, eu vou estender aqui uns 10 minutos a mais. Aí a gente tenta assim, estudar mais com você. Para não ter que fazer um segundo. Seu Tranca-Ruas, o que Exu realmente oferece para a pessoa em um terreiro de Umbanda? Eita, filha. E o que é realista esperar de Exu? Eita, velho. Esperar abertura de caminho. Esperar proteção. Esperar um amigo verdadeiro, que é tão difícil de se encontrar na esfera terrena, amigo. Esperar a verdade acima de tudo. Eita, Exu tá filosofando, né? Oh, ficou mas boa, é, assim. Né? É... Abertura de caminho, verdade e um amigo verdadeiro. É isso, filho. Oh. A proteção, né, nego? O axé da proteção de Exu é muito bonito, filho. Até que não trabalha com a linha de Exu. Tá certo? Meu filho tava fazendo uns trabalhos esses dias de abertura de caminho e mandou pra moça acender na casa dela uma vela pra Maria Padilha, que me acompanha, e uma vela pra mim, pro anjo da guarda dela. Que a gente tava correndo uma gira pra nevelar de abertura de caminho e proteção. Ela ficou espantada porque ela foi acender a vela em casa e o esquadro caiu. Foi uma maneira que Maria Padilha achou pra poder mostrar que tava presente, tava recebendo aquela energia que tava sendo emanada pra ela. Isso é a maneira que ela achou pra poder mostrar, já que a filha não tinha discernimento de sentir energia. Foi essa, derrubar as coisas lá pra mostrar que a energia era muito forte. Antes de eu chegar, eu irradiei nesse burro aí, ó. O burro do seu Marabô aí, ó. Eu irradiei nele, o menino tava branco, não foi, filho? Foi. Tava perdendo a cor. Não foi do Exu dele, não, fui eu mesmo. Tá certo? Eu irradiei nele lá pra poder sentir minha energia, porque eu já fiz muito trabalho já pra esse filho da puta. Já protegi muito ele junto com o seu Marabô. É. O Marabô chega e diz, tranca a rua. Vamos guerrear, se tranca a rua. Vamos correr gira, né? Porque eu trabalho de um lado girando do lado, tu tá trabalhando do outro. É meu compadre. É, né? É meu parceiro de trabalho. Seu Marabô, ele vem pedir pra mim não pedir não, é uma ordem. Ordem que eu diga assim, porque eu atendo com a maior, né? Alegria e felicidade do mundo, tá fazendo trabalho. Mesma coisa seu Tiriri. Seu Tiriri chega pra dar o recado, primeiro ele fala pra mim. Ó, o burro parece que tá moco. Ó, meu filho da puta lá, parece que tá morto, não tá ouvindo o que eu tô falando, não. Passa pro teu cavalo que eu quero lá que ele faça. Aí eu venho, aí eu digo pro meu burro, ó, fala pro teu amigo aí, teu parceiro, diz pra ele arriar o ebó pra seu Tiriri, que ele tá pedindo pra arriar o ebó dele, ele tá precisando de energia pra trabalhar, pra combater os contrários na vida do negro lá. Eu já pedi, parece que ele tá morto, ele não escuta. Vai lá e fala pra ele, aí quando a matéria fala, aí fica mais fácil de escutar, né, nego? Aí a gente vai e bota a mão. E mexe. Ninguém melhor, ninguém pior do que ninguém. Todo mundo igual. Né? Todo mundo trabalhando com o mesmo fim. Evolução. Evolução espiritual. Evolução dos ser encarnados que estão aqui. Se fazendo presente no dia a dia. Eita, que Exu tá feliz demais. Né? É, claro que é. Sabe, seu Marabô, seu Tiriri, seu Exu do Lodo. Exu Calunga. Exu Caveira. Sabe, seu Tadá Caveira, João Caveira. Sabe, seu Tiriri. Sabe, seu Tranca-Rua das Encruzilhadas. Sabe, todo o povo das Encruzilhadas, da Calunga Pires. Sabe, Chumaré. Eita, povo bom trabalhador retado. Sabe, sete faca. Seu Tranca-Rua, qual que é o procedimento que o senhor faz? Bota aqui, nega, uma cachaça pra mim. Quando um médium... Tá recebendo a vibração toda aí, né, nega? Segura a onda, viu, filho? Segura a tua onda, nega. Quando um médium... Aqui eu tô vibrando de todo lado aqui, né? Olha, tô vibrando de todo lado. Tô trabalhando aqui só não, tô levando energia boa pra voz me ser aqui, ó. Tô limpando, tô protegendo, tô amparando, tô deixando uma gotinha. Acabou já? Enche mais o copo aqui, né? Tem mais cachaça aí ou não? Vai ser mais difícil de voz me ser abrir essa, né? Tá certo, né? Então tô trabalhando, tô trazendo a proteção, o amparo, junto com o seu Tiriri. Esse o bom trabalhador tá correndo gira. Eixo Tiriri, trabalhador da encruzilhada. Eixo Tiriri, trabalhador da encruzilhada. Toma conta e presta conta no romper da madrugada. Claro, eixo. Claro, eixo. Ô, seu Tranca-Ruas, qual é o procedimento que o senhor faz quando uma pessoa se finge sabendo que não incorpora e a outra que se finge porque está tentando. Né? Na maioria das vezes, deixa eu falar uma coisa para você, né? Na maioria das vezes, nego não finge que está incorporado conscientemente, não. Como é o nome da... É mistificação, é, nego? É. Mistifica, né? Sem querer. Porque o cavalo recebe energia da entidade. Às vezes não está muito preparado por falta de estudo, às vezes não está muito preparado porque não tomou um banho, porque não firmou as firmezas, as velas. Aí dá vazão à energia da irradiação. Mas a gente está parando ali, porque sabe que o coração é bom. É esse nome mesmo que dá, nego? É mistificação, não é isso? Sim. Então, nego, a gente tá parando porque a gente sabe que o coração é bom. Agora, quando o nego vai fingir, sabendo que tá fingindo, tá, que tá com o espírito no couro, pra obter alguma vantagem, quero nem falar o que pode acontecer. Nem preciso falar, né? É. Nem preciso falar. Pode ser passado de hoje pra amanhã. O senhor Exu faz cura? Trabalha na cura emocional, espiritual, sentimental, na cura energética. A maioria dos males que os filhos sentem hoje na matéria é tudo efeito da espiritualidade, né? Do descontrole emocional, de uma espiritualidade descontrolada, uma mediunidade que não se tem trabalho direito. Aí surge nas matérias diversas enfermidades. Existem figuras similares a Exu em outras religiões? Exu não tem religião. Exu é livre. Exu se manifesta mais para trabalho dentro da quimbanda, da umbanda e do candomblé. Mas Exu é livre, como eu lhe falei. Eu trabalho para a gente, trabalho inclusive no evangélicos. Os protestantes da vida, eu trabalho da mesma forma, guardando do mesmo jeito, porque eu sei que o coração é bom e o instrumento da espiritualidade é maior. Existe trabalho que faz com que feche a visão do médium para ele não ter mais sensibilidade? Como assim, filho? Não entendi essa pergunta. Fechar a visão do médium? É. Para não ter sensibilidade? É, porque alguns dizem que consegue prender Exu. Faz uma demanda e prende Exu de não incorporar mais. Médium prender Exu? Cortar a corrente, essas coisas. A gente é que tem a posição de se aproximar ou se distanciar do médium. É isso? Pronto. Meu filho não tem poder sobre mim, não, filho. Claro. Pra dizer o que eu vou fazer ou deixar de fazer, é isso que você tá dizendo, filho? Não, se alguém que não gosta dele consegue bloquear o senhor de incorporar. Ah, que é isso, pelo amor de quem rege o universo, pelo amor de Deus. Não, filho, não é assim que funcionam as coisas, não. O buraco é mais embaixo. É. Claro que sim. A respeito de drogas, seu tranca-ruas, como que o senhor ajuda, os Exus ajudam? A droga é uma fraqueza, né, filho? Fala. Você precisa de uma droga para poder estar se sentindo melhor, né? Você precisa da droga para poder estar se sentindo melhor, para estar fugindo da realidade. Não posso julgar, até porque eu fiz muita coisa também quando era encarnado. Meu cavalo fez um bocado de coisa também. A gente foi cortando, foi ajudando ele. Quem cortou foi ele, não fui eu. Cortou as drogas. Mas não atrapalha, filho. Atrapalha, a droga atrapalha. Atrapalha o desenvolvimento mediúnico, o trabalho com a espiritualidade, e muitas vezes tu chama tudo que não presta pra tua casa quando tu fuma um cigarro de maconha, quando tu cheira a carreira de cocaína dentro do teu lar. Tu acaba chamando um monte de espírito indesejado lá. Aí o que é que eu vou fazer se eu tô fazendo a guarda da porteira e meu filho tá abrindo a janela aqui dizendo: é, pode entrar, entrem, a casa é de vocês. Porra, se eu tô oferecendo um banquete de droga, o que é que eu vou poder fazer? É. Às vezes a gente se afasta um pouquinho para deixar ele sentir a energia dos trevosos e deixar ele sentir a energia do Exu do Lei. Aí ele vê que aquela energia não é compatível com ele, que ele não gosta, aí ele quer acabar com aquela energia. Né, filho? Claro, sim. Não quero mais sentir essa energia, não. Energia ruim do caralho que eu tô sentindo agora. Quero sentir a energia do meio dia. Claro que sim. Seu Exu, pronto. Aqui a gente chegou no final dos nossos mais 12 minutos extra com estudo com o senhor, fico muito agradecido. Tem alguma situação de assunto que eu não trouxe à tona que o senhor gostaria de tratar para levar ao coração das pessoas o conhecimento? O senhor achou que foi suficiente? Eu vou citar um assunto, um tema relação a você dar força para as suas entidades para trabalhar, que eu acho isso muito importante. Em relação ao quê? Força. Força? Energia gerada. Quando você acende uma vela, seu Jefferson, para o seu Exu, quem é o primeiro a estar sendo iluminado, filho? Eu. Isso. Vai-me ser tá passando por uma situação e vai-me ser arreio um padê para Exu. Você tá dando força para o Exu trabalhar, não tá? Sim. A gente não manipula energia, filho. Vocês manipulam a energia. A gente não manipula a energia, filho. Sim. Do vegetal, do reino mineral, né? Da cachaça, da fumaça. Tudo isso é energia. Muito espírito que ele quer se chegar para poder aprender um pouquinho de trancar a rua das almas, ele quer aprender como é que se manipula a energia de um charuto. Porque eu não estou fumando isso aqui simplesmente que eu gosto de fumar. Eu estou manipulando essa energia da fumaça. Eu estou manipulando a energia do álcool também. Então, dê força. Como é que pode um filho de um banda, um filho de fé, não arriar uma cachaça, não arriar uma champanhe, por magia, não arriar as frutas pro caboclo, realmente. Não botar uma cerveja, não botar um cafezinho pra preta velha, um agrado, filho. Existem oferendas, é bom, existe agrado. Tô tão feliz, tô comemorando uma vitória na minha vida. Tô tomando um champanhe do bom, Chandon. Vou botar um pouquinho pra minha pombagira beber desse champanhe também. Botar um dedinho pra ela lá. É isso, nego. Vou botar uma cachaça boa pro meu chute tomar. Vou fazer uma cachaça preparada com todo carinho. Vou servir o meu e vou servir ele demais. Oh. É bonito isso, velho. Sim. Você tá botando o seu axé e você tá recebendo em dobro, em triplo. É, realmente. Aquilo que você faz pro outro, você recebe em troca. Se você joga negativo, você recebe negativo. Se você joga positivo, você recebe positivo. E se o meu cavalo, esse predispõe, tá fazendo uma bebida pra estar oferecendo pro mestre, pra estar dando um presente, pra estar colocando pro eixo bebê, tu tá recebendo em dobro isso aí. E eu trabalho com ele desde o começo, eu disse que é um trabalho totalmente gratuito. Exu, que se faz presente nesse momento, tranca a rua das almas. Chega! E você vê esse médico aqui cobrar por uma consulta como essa, que ele faz várias vezes no calçadão lá da Jurema, no barraco que vocês trabalham. Se for pra cobrar, já disse ele desde o começo qual é o meu recado. A cobrança vai vir grande. Tem que ter culpa pra segurar a cobrança. É, que aí eu chumete o pé. Não quero ninguém cobrando pelo meu trabalho. Meu trabalho é gratuito, é pela caridade. É isso, nego. Tranca a rua das armas dessa pra falar que não tá recebendo porra nenhuma pra fazer isso. Fazendo de graça, tá fazendo em prol do bem da humanidade, da evolução espiritual. É isso, meu filho? É. Que assim seja, seu assim Exu. Seja. Qual que é a sua mensagem final, então, seu Trancarruas? Vai, você gostou do diálogo hoje, meu filho? Oh, com certeza. Que a verdade prevaleça. Que a verdade prevaleça. Por mais difícil que ela seja de ser dita. Que a humildade se faça presente em cada coração. Porque a partir do momento que o MC diz que é humilde, você já deixa de ser. Certas coisas não se falam. Se vivenciam. Certas coisas não se falam, se vivenciam. Se vivenciam. Aham. Eu não tenho o que dizer. Que eu sou isso ou aquilo. Porque a partir do momento que eu digo que eu sou alguma coisa, que eu sou todo poderoso, que eu tenho mil poderes, eu não sou merda nenhuma. Saravá, Exu Caveira. Saravá. Que o amor pelo semelhante permaneça vivo dentro de cada coração e um filho de fé. Aquele desejo de fazer o bem pelo bem. Não é isso, filho? Não é isso, nego? Sem receber nada em troca. Nego, a partir do momento que vai me ser, olha para um semelhante. Seja num trabalho de consulta. De desobsessão, de oráculo, e vai me ser consegue enxergar naquele semelhante enxergar que ele, desejar o bem para ele como se fosse uma irmã, uma mãe, um pai ou um filho, mostra que o cavalo está evoluindo e está no caminho certo. Entendeu, seu Jefferson? Claro isso! A partir do momento que eu olho para a OMC, esse é o e eu olho para você, meu cavalo olha num trabalho e diz, eu vou desejar o bem para esse menino, mas eu quero que ele seja tão feliz, eu desejo tanta coisa boa para ele, como se eu estivesse desejando, no caso do meu cavalo, para minha filha. É. Eita, amigo, o caminho da evolução tá tomando rumo certo. É esse, nego. Eu tô despertando um amor por aquele que eu nem conheço, desejando bem para aquela pessoa, como se fosse um familiar de sangue meu. A partir desse momento, as coisas estão caminhando do jeito que o Exu gosta que seja caminhada. Sim. Com um olhar de amor. Todos os ensinamentos e todos os mandamentos se resumem a dois. Amar o Criador, amar o grande, acima de tudo, e amar o próximo como a si mesmo. Todos os mandamentos se resumem a esses dois, sabia, nega? Amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. A partir do momento que vai me ser, coloca isso para a sua vida. E isso exala do seu coração como uma verdade universal. Mostra que o cavalo, o aparelho, o médium, seja lá como vai me ser desejo chamar, está no caminho certo. Porque ele está vibrando amor, ele está vibrando a verdade divina. É isso, nego. Que assim seja, seu Trancajo. Muito obrigado por esse trabalho, desse estudo que fizemos com o senhor aqui. Recife. Eita, Tranca Rua, tá muito agradecida. É um prazer para ser Tranca Rua das Almas. Esse simples trabalhador da Seara da Caridade tá trazendo discernimento, a verdade, o respeito, a tolerância, paciência, que cada uma dessas virtudes se façam vivas dentro do coração e do mental de cada um, nega. É isso, filha. Assim seja. Que assim seja, seu Tracarulhos. Coroa linda, rea de seu Tranca-rua. O sol me queima, vem a lua e me cura. O sol me queima, vem a lua e me cura. Coroa linda, é a de seu Tranca-rua. Coroa linda, é a de seu Tranca-rua. Seu Tranca-rua, dá uma volta lá fora. Seu Tranca-rua, dá uma volta lá fora. O que for bom, bote pra dentro. O que for ruim, deixa lá fora. O que for bom, bote pra dentro. O que for ruim, deixa lá fora. Teu lar tá sendo muito abençoado, viu, nega? Por tá sendo permitido que esse diálogo se faça presente aqui e por tá recebendo esse instrumento divino da criação e tá desenvolvendo esse trabalho bonito aqui junto com o Vai-me-cê. Oh. Vai-me-cê vai receber, né, nem dobro, em 10 vezes mais o que tá sendo amparado pelo cavalo e por cada instrumento desse que se faz presente no teu recinto, trazendo uma gota de esclarecimento espiritual. Seu Tranca-rua das Almas, que tenha o poder de estar em qualquer lugar, traga-nos a força e a vibração do teu axé e do teu trabalho, protegendo e amparando aqueles que te pedem 1.001 favores, mas dê a cada um dos beneficiários da tua obra a gota de esclarecimento espiritual, para que possam compreender e propagar que Exu é o irmão trabalhador na Seara da Caridade. Claro, isso. Salve seu tranca-ruas. Graças a Deus aqui o médium já voltou, tá se recompondo um pouco. Isso, Jefferson, é... Ficou um pouco emocionado. Tô emocionado porque, assim... foi uma das entidades que vieram para abrir meu caminho dentro da Umbanda. Eu tenho muito respeito, muito carinho, muito amor por ele. Seu Tranca-Rua das Almas é um querido. Dentro desse mundo que a gente vive com tanta violência, com tanta maldade, ele já me amparou, já me protegeu diante de tantas situações. Protegeu a mim, minha mulher, que passou por uma tentativa de estupro, né? E ele se fez tão presente, amparando, protegendo. Não posso nem contar a história aqui, porque ele disse que tudo ia ser resolvido, que ele ia colocar a mão dele e resolveu tudo. O cara foi preso, está preso até hoje. Esse rapaz, ele tem estuprado mais de 10 mulheres aqui em Recife. E Tranca-Rua disse que estava na missão dele, prendeu o cara, levou... Ele disse que tudo que a gente tinha perdido iria vir de volta pra gente e veio. Uhum. Um policial civil, através da irradiação dele, veio devolver o celular, veio devolver os pertences que foi roubado pela minha esposa. E isso, assim, foi uma demonstração de carinho e de amor muito grande que ele tem por mim. O menino que tá aqui, que é meu irmão de fé, que é meu afilhado, que é o Ricardo, ele presenciou tudo isso. Ele tava comigo no dia lá e ele viu, né, o que foi passado junto comigo, a irradiação dele. Eu tava trabalhando na hora e recebi a irradiação muito forte dele. Então, assim... Eu tenho muito carinho, muito amor por esse Exu, muito, muito amor. Eu transbordo de amor, de respeito e de carinho por esse Exu que me acompanha, que é meu Exu de frente, apesar de trabalhar com outras linhas de Exu, mas ele é o que toma a frente dos trabalhos, que me protege, que me ampara, protege minha filha, me protegeu de vários assaltos. Na verdade, depois que eu comecei a trabalhar com ele, eu já tenho sido assaltado mais 5 vezes, mas nunca fui assaltado em Recife, que está sendo a capital tão violenta hoje, a mais violenta do Nordeste, uma das mais violentas do Brasil. Então eu fiquei emocionado, né? Acabei chorando bastante depois que ele subiu, porque o amor que eu tenho por ele, o carinho, o respeito, é muito grande, é muito grande. Esse Exu é tão importante na minha vida, né? Eu carrego ele com tanta força, com tanto respeito, que assim, só tenho a agradecer a Deus por ele ter colocado esse Exu na minha vida, Jefferson, porque ele é maravilhoso, é Odara mesmo, né? É maravilhoso, é tudo de bom. E eu só tenho a agradecer realmente por ter esse grande guardião na minha vida, seu Tranca-Rua das Almas. Tenho muito carinho por ele, com esse jeitão que ele tem, né? Casca grossa mesmo, mas é um grande coração, né? Através das minhas palavras eu tento expressar o sentimento que eu tenho por ele. É uma grande energia, é protetor, é guardião, é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter essa dádiva divina de ter colocado esse guardião na minha vida e fazer parte dos trabalhos na Umbanda, junto com o Tranca-Rua das Almas, que é o Exu que me guarda. Muito feliz por ter participado do diálogo hoje, Jefferson. Me sinto leve, parece que eu não estou nem pisando no chão. Uau. Eu estou bem suave, leva tudo que é ruim e deixa tudo que é bom. Nossa. Né, meu irmão? Então, estou muito feliz, estou suave, estou leve. É uma maravilha, é uma bênção divina na minha vida. Tenho que agradecer a meu pai Ogum, a meu pai Xangô, que são os dois mundos que eu tenho na minha cabeça até hoje na Umbanda, e a Exu, que é aquele que me guarda, que não dorme, né, Jefferson? Que tá com o olho fechado e o outro aberto. Claro, Exu. Claro, Exu. Graças a Deus. Que assim seja. Assim seja, meu. Vou compartilhar com você um depoimento que chegou até mim, certo, de uma consulente que foi a se consultar com o seu Tranca-Ruas incorporado em você no terreiro que você trabalha. Eita, que bom, que bênção. Não vou dizer o nome porque é coisa deles, né? Mas essa pessoa veio pra mim e falou, olha, meu depoimento é o seguinte, porque eu busco pro diálogo saber da seriedade dos médiums, né? Claro. Pra sempre trazer o que é de melhor para as pessoas. O consulente disse o seguinte, conversei com o Tranca-Ruas num terreiro que ele não ia mais descer, eu não sei qual foi a situação. Aí no dia seguinte foi nesse terreiro sem conhecer você, sem conhecer, ia passar com outra entidade, não sei o que, que deu, que não conseguiu passar com outra entidade, foi encaminhado para seu Tranca-Ruas. Seu Tranca-Ruas falou assim, tu não vai passar com mais ninguém, vai passar comigo. Você falou foi comigo ontem, lá onde você estava, ou não foi? E foi realmente, ela tinha falado com o Tranca-Ruas. Mas sem saber de nada, sem conhecer a pessoa, nada, né, cara? Caramba! Graças mano. A Deus, a verdade é acima de tudo, a seriedade dos trabalhos, né, Jefferson? E isso é o que me faz, assim, ser uma pessoa, né, que busca evolução, ser bem sucedido em todos os setores da minha vida, ter prosperidade em todos os setores, porque eu trabalho com a verdade, trabalho com amor, com a disciplina, com respeito. Então, quando você encara dessa maneira a sua espiritualidade, Eu acho que tudo tende a dar muito certo. Olha, né? Porque o respeito, o amor, a verdade é o mais importante. Então, essa consulente, assim como outras tantas que já passaram pela consulta no barracão, na casa do amigo Pai Oxóssi, que é uma casa de muita luz, de lei divina, né? Esse depoimento é muito importante. Não para o Exu, que já é uma entidade tão evoluída, mas para o médium que ainda precisa, né, de receber as confirmações, que ainda precisa receber esse axé, essa positividade. É muito importante para mim, porque cada vez mais eu tenho mais confiança na minha família espiritual, cada vez eu tenho mais confiança nesse Exu que me guarda, e eu deixo mais ele à vontade para trabalhar, para dar o seu recado. Porque a gente se entrega num transe mediúnico, né, Jefferson? Sim. E deixa que a entidade tome as rédeas da situação e realmente toque a consulta, o diálogo com os espíritos, ou seja lá qual trabalho for, de desobsessão, de fluido, de cura, da maneira que ele acha melhor. Eu tenho tanta confiança na minha espiritualidade, assim como Maria Padilha das Almas veio em outra situação, você, né, foi irradiado por ela para que ela viesse, e quando eu pedi o recado para ela, ela disse que ia vir, ela transfigurou o meu rosto dentro do espelho, a energia dela foi tão forte, meu coração parecia que ia pular pela boca, caramba. E ela disse que ia vir, então eu deixei ela vir, porque o médium tinha seus afazeres, né? Tinha suas responsabilidades, como você sabe, eu tenho meu trabalho na cartomancia, mas ela disse que queria vir, e eu me coloco à disposição da minha família espiritual, primeiro eles, depois eu, porque eu sei que eles tem para mim é muito melhor. Né? Então eu me coloco à disposição de cavalo para que eles venham montar e passar a mensagem divina através da lei do nosso Senhor. Oxalá, Senhor. Qual que é seu nome de novo? Glauber Maciel, filho de Ogum, filho de Xangô, faço parte da Umbanda, da casa do amigo Pai Oxóssi. Né? Tenho meus babalorixás aí, Maria Celeste, que é minha mãe, Pai Júlio, que é meu pai, que me guiam nesse trabalho espiritual. Tenho muita admiração, muito respeito por eles. Já estão bem velhinhos já, mas é uma casa que tem muito axé, que a Jurema se faz firme, que a esquerda tem seu ponto de força muito grande para trabalhar e que antes de ser um terreiro de Umbanda foi uma tenda cigana. Né? E eu tenho uma corrente oriental muito forte também, de muito trabalho, de muito axé, junto com a cigana da Orientizadora. E eu ofereço todo o meu respeito e admiração para esses zeladores de santo da qual eu trabalho no seu barracão hoje. E onde nos encontramos aqui? Estamos em Recife, tá? Em Pernambuco. Estado de Pernambuco, capital pernambucana. Graças a Deus, meu irmão. Muito obrigado. Tenho a agradecer a toda a espiritualidade, a Deus Maior Todo-Poderoso e ao seu trabalho divino que está sendo amparado por toda a espiritualidade maior para que esse conhecimento seja disseminado aí, seja compartilhado com todos os seres humanos aí, com todas as pessoas que buscam a informação, que tenham acesso a esse conhecimento, na verdade e na lei divina, na justiça divina. O meu pai Ogum, do meu pai Xangô. Que assim, assim seja, meu irmão. Graças a Deus. Acho. Ô, nego, é muita podridão, é muita porcalhada, tá certo? É uma merda só que acontece nessa porra dessa sociedade hipócrita, tá certo? Onde muito se fala e pouco se faz. Eixo é caminho, filho. É energia, é força, é determinação, sabe seu tiriri? Da falta de conhecimento. Isso é uma das principais chagas da sociedade. Não se tem conhecimento e fala merda do que não sabe. Não é, nega? Tem que se procurar estudar. É isso, filha? Buscar conhecimento. Como é que tu vai abrir a boca pra falar merda de alguma coisa se tu não conhece, porra? Realmente. Como é que tu vai abrir a boca pra falar de Umbanda se tu não leu sobre Umbanda? Como é que tu vai abrir a boca pra falar de orixá, de oráculo, de ebó, de incorporação, de viagem astral, seja lá o que for, se tu não leu sobre o assunto, se tu não estudou, se tu não sabe de porra nenhuma do que tu tá falando? Preconceito. Preconceito é isso. Quando o pessoal ouve tranca-ruas, já traduz que vai ser alguém que vai vir pra bloquear o caminho. Bloquear o caminho do mal, só se for, né, mesmo? Dá maledicência, mas se for pra abrir também a porteira é de água pra botar pra fuder. Eu sou o rei da casa pequena. Trabalho, recebendo, direcionando os mortos, né, filho? Pra onde eles têm que ir, de acordo com o seu merecimento. Mas, aquele ditado que se diz aqui na terra, tá certo, nego? Mais vale um bife sangrento do que um coração e um pensamento violento. Não é isso, nega? Eu tenho muita estrada a percorrer. Já tenho meu trono, tá certo? É. Tenho minha legião que me acompanha. Tenho meu trabalho bonito perante a lei divina que me acompanha. E a missão que, que me é dada é muito bem cumprida. Porque eu sou um bom trabalhador. Valeu. Valeu. Valeu. Valeu. Valeu. Valeu.